Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu nunca fiz um Royal Street Flash. Aqui é o JP e eu tenho a Dama de Copas. Aqui é o Tucano e eu tenho sempre um ás na manga. Aqui é Carlos Voltor e eu nunca olho quando eu viro a última carta. Você ia falar que sempre olha, né? E aí mudou pra nunca. Aqui é o Bonfim, sua melhor chance de conseguir um Royal Flash em um cassino é no banheiro. Como assim, cara? Flash carga, mano. Ah, puta que pariu! Aqui é Afonso 3D e eu já joguei Strip Copo d'Água. Aqui é Azaghal e eu vou confessar, eu sempre confundo os naipes. Não acredito. Veio. Você fica pensando 2 segundos pra ver qual é o naipe. Eu aprendi a jogar com baralho espanhol, cara. Então eu sempre confundo. Ai, muito bem, nerds. Estamos aqui para falar sobre os jogos milenares do baralho. Aliás, o baralho é milenar, porque o baralho não é um jogo, né? O baralho é uma ferramenta para você criar jogos. Sim. Essa é a história. Então, muito bem. Então vamos falar sobre os nossos jogos preferidos depois dos e-mails. Isso. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas, Nerdcast. Vamos. E, Azaghal, nós temos muito, muito prazer em anunciar um mega boga lançamento na Nerd Store, Azaghal. É isso mesmo, Jovem Nerd. Trata-se do Baralho Nerdcast. Olha aí. Finalmente eu posso falar que o Nerdcast é do baralho. Caraca, sim. São 2 decks de cartas, de 52 cartas. Isso vem numa caixa de alumínio. Olha só, linda demais. Com as cartas totalmente personalizadas com os personagens do Nerdcast. Exatamente, são os 4 naipes. Temos lá os reis, rainhas, valetes, ases e jokers. Uh-huh. Todos customizados com a tropa de elite. Do Nerdcast. Os números não têm personagens, mas são personalizados. Sim, é. As cartas são totalmente nerds, até dos números. Tem sua equivalência de valor em binário, né? Tem um monte de coisa. Não, baralho nerd, caixinha com veludinho por dentro. Cara, deckzinho. Bom pra colecionar, bom... Ah, eu vou dar uma sugestão até pros nerds que gostam de colecionar as coisas. Ah. Você não compra o baralho e tenta conseguir autógrafo em todas as cartas. De cada um. Exato. Boa, excelente. Na carta da Azaghal, pum. Azaghal, Yabu, Android, JP, olha aí. É. Tem cartas mais difíceis, cara. É, exatamente. Muito bom, cara. Importante dizer, o baralho não é de papel, não. Não, rapaz. Baralho que a gente fez na Copag. É, a Copag, em parceria com a Copag, Jovem Nerd, cara, o baralho... de olha primeira aí. Qualidade, pra durar, baralho pra plástico, durar. Baralho plástico, daqueles que você pode jogar várias vezes. Não é baralho de farmácia, não. Não, não, de jeito nenhum. É qualidade, é Copag, maluco. Qual é a história desse baralho, Azaghal? Então, esse baralho, ele, o Cadu Carvalho, sim, mandou pra gente há muito tempo, há mais de um ano, sim, um wallpaper com nerds, como era? Nerd Man's Hand. Sim, sim. Tinha o Dead Man's Hand. Isso. Nerd Man's Hand. Ele mandou, assim, tipo, a arte dos fãs pro Nerdcast. Isso, né? Exatamente. Ele mandou 2 reis, o de copas e o de paus, espadas, não sei. mandou 2 reis, eu e o Jovem Nerd. Sim. E a gente achou do caralho. Porra, muito e eu foda. Eu mandei um e-mail pra ele e falei, cara, maneiríssimo, faz tudo agora. É, quanto é que é, né? Exatamente, exatamente. E ele artista fez, valorizado, cara, aqui no Jovem Nerd. Mas ele fez, ficou animal o baralho, foi um trabalho super bem feito do Cadu, cara, ele é foda. E, cara, deu certo, cara, tá aí. Agora você pode ter. Queria aproveitar para agradecer a Copag pelo trabalho excepcional que eles fizeram. A Copag é pioneira em cartas no Brasil, líder absoluta de mercado. É empresa de 104 anos. Olha aí, né? Mais velha que a Montegrap. É verdade, é verdade. E, pô, já que a gente tá falando da Copag, faz um jabá pra eles. Cara, você, assim, primeiro que você sabe que carta de qualidade da Copag, você já sabe, né? É, se o baralho do Jovem Nerd é da Copag, significa que o baralho da Copag é um baralho de qualidade. Exatamente, exatamente. E os caras têm outros tipos de jogos, né? Eles têm jogos de Pokémon, eles têm outros card games como o Mafia, que foi desenvolvido pelos nossos amigos da Galápagos Games, né, cara? Olha aí! Não é? É licenciado pra Copag, cara. É muito legal. Ah, e eles pediram até pra gente falar que eles estão lançando um jogo pra iPad. Olha aí! Agora no dia 31 de maio, o Copaguinho no espaço. Excelente! Então, de graça, se quiser, você baixa. Até injeção na testa. Mas olha, muito obrigado, Copag, cara, trabalho de qualidade, você vai poder comprar seu baralho do Jovem Nerd sabendo que ele vai durar, que você vai poder jogar muito com ele, cara. Exatamente. Então você pode comprar, colecionar, você pode comprar pra dar de presente, sim, você pode comprar e fazer uma pilha dele. É, o Dia dos Namorados chegando aí, Azaghal. Isso, bom, deu, né? Um baralho, porque tem cartas com coração. Vá na Nerd Store, corra, porque a quantidade é limitada. É um baralho especial, série exclusiva, box de colecionador do Nerdcast. Mas não acabaram as novidades da Nerd Store. Tá, exatamente, nós estamos enlouquecidos. O patrão ficou louco, jovem. Olha só. Mas ele ficou louco não porque ele vai baixar os preços, muito pelo contrário. Nós estamos lançando uma nova linha de camisas que são camisas memes. Exatamente. Nós todo mundo vendemos aos memes. A gente vai concorrer com todo mundo. Exatamente. Porque você pode comprar em qualquer um ou você pode comprar no Jovem Nerd, que você sabe que tem a qualidade da Nerd Store. Exatamente. E o primeiro meme que a gente vai aproveitar é aquele do cartaz Keep Calm and Carry On. Isso. Na verdade, vai ter a série de memes e vai ter a série de memes Keep Calm. É, Keep Calm. Exatamente. Pra quem não sabe, essa história do... É um pôster inglês famoso, isso, né? Que viralizou meme recentemente. É, que era um pôster... Foi feito uma série de pôsteres motivacionais feitos no início da Segunda Guerra Mundial no Reino Unido. No ano longínquo de 1939. Sim, porque existia a possibilidade real da Alemanha invadir a Inglaterra. É, e naquela época a comunicação era mais complicada, né? E tinha muita comunicação por posto, por cartaz na rua, né? Exato. E aí eles imprimiram uma série de cartazes motivacionais para caso a Alemanha invadisse a Inglaterra. E um desses cartazes era o Keep Calm and Carry On. Mantenha calma e continue. Isso. E colocar isso nas ruas. Keep, né? Calm and Carry On. E aí virou meme, né? Começou a inventar mil coisas. Tipo, Keep Calm, mate o zumbi. Keep Calm, sei lá mais o quê. E começaram a fazer... Vários Keep Calms. Vários tipos de posters. E aí, cara... Surgiu na internet... Um dos melhores. Que é o Keep Calm, We Have a Hope. Sensacional, sensacional. Inclusive, o nosso amigo Maico Santana, do Invasão Nerd, ele fez uma imagenzinha daquelas que é uma sequência de imagens, tipo quadrinhos, né? Primeiro tem o Loki, você tem o link aí no post, falando I have an army, e tem o... Embaixo, o Robert Downey Jr. com uma cara, falando assim, e ele, bitch, please, e ele tá com a camisa Keep Calm and Have a Hulk, cara. E essa imagem viralizou total, e ele perdeu totalmente, ele perdeu a autoria dessa imagem, sim, ninguém sabe que foi ele. Então eu estou falando para toda a internet, essa imagem do bitch, please, é do Maico Santana do Invasão Nerd, cara, mandou muito bem. E é a nossa primeira camisa do Keep Calm, We Have a Hulk, então você já pode ir na Nerd Store, aí encomendar o seu baralho do Nerdcast junto com a sua camisa Keep Calm e outras, Batalha do Apocalipse, Lawful Good, reposições, Nerd Vender, um monte de coisas. Vai na Nerd Store agora que tá cheio de coisa nova, cara. E hoje, dia 25 de maio, Azaghal. É dia da toalha, jovem, né? Então você já está avisado que hoje você deve sair à rua, pagar mico, produzir vídeo, foto, imagem, desenho, o que quiser que inclua a toalha, porque a toalha é um objeto importantíssimo. Isso, e você já sabe que para concorrer ao prêmio surpresa... Isso, não vamos falar, porque... Isso, porque a motivação não é o prêmio. Exatamente, a motivação é você brincar, sabe, fazer brincadeira e homenagem a Douglas Adams. Isso, mas são prêmios maneiros. São. Já vou adiantar para você que quer participar. Isso. Quem quiser pode mandar sua forma criativa de se expressar, seja ela qual for... Exatamente. Para nerdcast@ jovemnerd.com.br. E coloca no subject lá o assunto Dia da Toalha. Exatamente, faremos a triagem, escolheremos quem deve ganhar alguma coisa, mas todo mundo vai aparecer no grande post do Dia da Toalha do Jovem Nerd. Exatamente. Então, divirtam-se. Também não esqueçam que tá chegando o Dia dos Namorados e você deve mandar sua história de namorado. É recado pra caralho, né? É recado. Sua história... Olha só. Sua história de decepção amorosa, sua história de conquista, o seu pedido de desculpas. Isso, o Dia dos Namorados tá chegando, nós teremos nosso programa especial, Nerd, que é especial Dia dos Namorados. Se você precisa de ajuda, conselhos, se reconciliar, comunicar, expressar ou até dar o feedback do que já aconteceu se você participou de programas anteriores... Exato. Essa é a hora. Mande seus e-mails também para nerdcast@jovemnerd.com.br com o assunto subject no e-mail Dia dos Namorados / o que você está fazendo. Se é menino, procura menina. Menina, procura menino. Reconciliação. Isso. Pedir desculpas. Mancada. Pedir de casamento. É, bizarro. Essas coisas. Feedback. Qualquer coisa. Você bota lá qual é o seu tema, qual é o seu tópico. Exato. Dia dos Namorados / o tópico. Ok? Manda lá que... Ó, se você quiser que a gente ligue pra você, mostre seu telefone ou seu Skype e os horários que você tá disponível, pode ser que a gente ligue, ó. É, isso é importante. Isso é a parte do programa. É muito bom, muito bom. Último recado, sábado estaremos em São Paulo, Azaghal. Isso, dependendo de quando você ouvir esse programa, nós já estivemos em São Paulo, talvez até muitas vezes. Tá, sábado, dia 26 de maio de 2012, ok. Isso, estaremos com o nosso querido Fábio Yabu, falando do livro A Última Princesa. Isso. A última obra lançada pelo Yabu. E falaremos também, superficialmente, sobre os próximos lançamentos do Yabu pelo selo Nerdbooks. Isso. Então, se você quiser encontrar a gente, tem informações aí no post, na nossa página no Facebook, na seção de eventos. Procure aí todas as informações, onde estaremos, horários, etc., para nos encontrar e encontrar o Yabu. Vai ser muito maneiro. Então, apareçam. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pode pular para... 50 minutos e 37 segundos. Eu vou deixar isso. Muito bem, os relatórios. Leva a moto, manda aqui. Três nerds recomendam Primer. Filme sobre viagem no tempo mais difícil de entender do que Donnie Darko. Tem um link aqui para o YouTube. Não, o problema não é ser difícil, o problema é ser ruim. Né? Quer dizer, foi difícil, mas você ter uma lógica, é maneiro, né? 11 Nerds recomendam um vídeo análise de Donnie Darko do canal do YouTube Nem Fudendo. Olha aí. Excelente. Artes dos fãs, Jovem Darko por Alex Garcia. Frank por Luiz Totten Dias. É o Frank. Olha aí, esse foi mais criativo. No DeLorean. E Jovem Nerd 10 anos por Lucas Matos Bulhões. É, muito legal, eu gostei, cara. Deixa é legal. Eu ver, deixa eu Obrigado, ver. Cara. Excelente, ó, excelente. Tem várias referências aí, ó. É, muito maneiro. Excelente. Valeu, valeu, galera. Arte dos fãs na página do Facebook e no post. Renan Azevedo, 21 anos, professor de inglês, estudante de Relações Internacionais, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Vocês não sacaram qual é a real do filme, Donnie Darko? Eita, caralho. É tudo desencadeado por Frank, o coelho. Coelho este que cria o problema do filme, salvando Donnie ao chamá-lo na madrugada. Então, a gente tava falando que o coelho que chamou o cara. Além disso, o coelho Frank manipula Donnie e eleva sua esquizofrenia ao máximo, utilizando vários artifícios, como as gosmas, que eram pra ser buracos de minhoca. Como se não bastasse... Donnie morre no final através de um Inception na própria realidade. Resumindo, Frank é o personagem que cria um problema, brinca com a vítima fazendo enlouquecer ainda mais do que poderia estar, distorce a realidade a ponto de que o bizarro se torna normal de tantos níveis e subníveis que são criados apenas pelo bel prazer de ver o circo pegar fogo. Além disso, ele é um coelho. E qual é o único coelho capaz de fazer isso? Meus amigos, o coelho Frank nada mais é do que o Pernalonga em uma fase dark depressiva. Não é. Então, ele é um trollador, rapaz. Não é, cara, não é. Aliás, isso é um bom crossover. Frank versus Pernalonga. É, um ótimo crossover, né? Leônidas Nuval Neto, 23 anos, estudante de psicologia, Taguatinga, Distrito Federal. Já tinha visto Donnie Darko há alguns anos, mas como vocês perceberam, cada pessoa tem uma interpretação diferente. sem fazer enrolação, a interpretação de vocês, deixando de lado a falta de atenção sobre o filme, me levou à conclusão que esse filme é exatamente para isso, para gerar estímulo e debate sobre possíveis soluções para ele mesmo. E com isso se explica o grande sucesso que tiveram. Quero compartilhar com vocês algumas partes relevantes do filme que consegui analisar e que vocês deixaram de lado. Como o fato de que o garoto Donnie Darko não era esquizofrênico. Ele frequentava a psicanalista pelo fato de ter sido obrigado pelos pais e pelas autoridades, porque quando ele era mais jovem, queimou uma casa abandonada acidentalmente e foi preso. Donnie fala isso quando está conversando pela primeira vez com Gretchen Ross, sua futura namorada. Isso não quer dizer que ele não era esquizofrênico. É, você não sabe, né? Pode ser também. Talvez ele tenha queimado a casa porque ele era esquizofrênico. Exato! Não ficou, é. Você que interpretou que ele não era. Outro fato é que a psicanalista pediu pra ele anular o tratamento com remédios, pois eram apenas placebos. O capítulo 6 do livro também ajuda a provar isso, falando sobre o receptor vivo. O receptor vivo é sempre aterrorizado por sonhos, visões e alucinações auditivas durante seu tempo no universo tangente. Isso, e aí ele é chamado de esquizofrênico. A passagem pelo universo tangente de Darko para alguns nerdcasters foi dita como não necessária. E isso na trama é algo essencial no término do filme, porque mostrou que todas as falcatruas que Donnie fez até sua morte foram necessárias para a organização e resolução dos males de todos os personagens do universo primário. Por isso, o termo intrínseco herói. E também no final do filme, Patrick Swayze não se mata, só acorda completamente suado de um pesadelo. Todos eles receberam as memórias do universo tangente, que no livro fala quando os manipulados acordam da jornada no universo tangente, eles são frequentemente perseguidos pelas experiências obtidas nos seus sonhos. E através disso explica que as pessoas acordando chorando, outras assustadas, a gorda feliz, a velha maluca, até o Frank. A velha piada. A velha piada. Ou seja, tudo que Donnie fez não foi em vão, foi necessário. Aliás, durante essas cenas, Frank aparece tocando o olho direito, que levou o tiro no outro universo. Então ficou, ué, a parada, a viagem do Donnie Darko realmente impactou as pessoas no universo principal. É, mas olha que legal. Ele, no começo do texto dele, tava todo empolgado, e aí botou vários tempos, né? Aos 31 minutos, a 1 minuto e 31 minutos, até cabalístico, né? E aí, depois ele parou de dar o tempo do filme e começou a dar partes do livro que não estão no filme. Então, é, não estão no filme, é, ou então estão muito rápidos, você não consegue ver, ou então estão na versão do diretor, que saiu depois, e a gente não viu a versão do diretor. Mas aí por que ele não botou um minuto na versão do diretor? Sim, então, Por isso que a gente falou, não vale as explicações que estão no livro, que não tá no filme. Exato, cara, você tem que se explicar na obra. Exatamente. Como é que o cara conseguiu fazer a consciência dele voltar pro passado? Isso tem que ser explicado. Exato. Não pode simplesmente ficar cuspindo um monte de regra, ele faz isso, faz aquilo. Aí é fácil, cara. Então, o problema do filme é esse, ele não se explica. Você tem que... Porque é uma coisa, é um filme que termina, mas você consegue discutir ele e consegue observar as coisas na obra, às vezes que você realmente não percebeu ou deixou passar. Agora, quando elas não estão lá, quando tem que ir no site do filme pra ver, quando o diretor tem que se explicar pra caralho, quando você tem que ler um livro pra entender o que tá acontecendo no filme, não é pra complementar, é pra entender o que tá acontecendo. Aí, a obra fica mais fraca mesmo, cara. É, foi isso que a gente chegou à conclusão. A única conclusão que a gente chegou sobre o filme foi essa, né? Que as informações deveriam estar no filme pra você poder entender tudo. Rafael Zoio Silva, 29 anos, desenvolvedor sênior, Maringá, Paraná. Por favor, comentem o fato de que pessoas que têm visão monocular, como eu, não conseguem ver o 3D do cinema e estão ficando sem opção de cinema 2D. Na minha cidade, que nem é tão pequena assim, tem 4 cinemas. Tem 4 cinemas no Brasil. Todos os filmes que chegam aqui são em 3D. E quando tem em 2D, só tem dublado. Agora, eu que só enxergo do olho direito... Você usa tapa-olho? Para ver um filme legendado, tem que pagar o preço mais caro do cinema 3D? Ele se pergunta. Eu não vou tirar proveito da tecnologia, diz ele. Aí eu tenho que escolher se eu vou ver tudo mais azulado... Oh, ah não, mas peraí. Ou mais avermelhado. Ou tudo tremido. Ou outra. Tenho perda de quadros por segundo, já que eu estou enxergando somente a imagem de um dos lados do óculos. E as cenas de velocidade ficam mais difíceis de acompanhar. Então é... Bom... Peraí, aí... mas que cinema é esse, cara? O óculos é azul e vermelho. Eu não sei, cara. Você já viu um filme inteiro com um olho só? Ele vai perceber mais coisas que a gente não percebe. Ai, não, não. Agora eu vou. Eu quero o ver. O próximo filme 3D, não o Hobbit, mas o próximo filme 3D que eu vou ver com um tapa-olho. Sim, pra ver com a experiência do cara. Eu acho que é legítima a reclamação dele. Ele realmente tá sem opção e tá tendo que ver filme 3D, sendo que ele não vê 3D. E... aí ele termina dizendo aqui, ó, cinema foi sempre perfeito pra mim e agora tá uma bosta. Só um aviso a todos que tem visão monocular. Tá avisando aí pra galera. Se você falar pra moça que vende o ingresso que você só enxerga de um olho e não vai tirar proveito da tecnologia 3D e por isso quer um desconto, ela vai te cobrar meia entrada. Olha só, que legal. Meia entrada do 3D. Olha aí. Aí ele termina dizendo, sim, Azaghal, eu tenho um tapa-olho. Olha aí, cara! Ah, excelente. E apesar de chamar mais atenção do que eu gostaria, ainda uso em algumas ocasiões especiais. Não, mano, use sempre, porra, cara. Porra, assume essa porra, cara. É isso aí, cara. Eu vou ser solidário com o Rafael Zoio. Rafael Zoio. Silva, eu, na próxima vez que eu for ver um filme 3D, eu vou ver com um dos olhos tapado. Tá bom, eu vou filmar. Pode filmar, pode filmar. Eu vou, vamos fazer disso uma causa. Tá bom, não, eu acho legal. Vamos ver qual é. Ó, eu tô com o Rafael, eu acho que o cinema 3D tá uma bosta mesmo, cara. E ele tá no seu pior. E eu vou pedir desconto na entrada, que eu vou estar de tapa-olho. Puta que pariu. Ah, não, aí tudo bom. É isso. Alguém sabe toda a história do baralho? Se é chinês, se é árabe, ninguém sabe. Sempre é chinês e alguém melhora, né? Macarrão, sorvete, baralho, né? Tudo chinês, mas... Chegou na Europa no século XIV, esse tipo de coisa. Bom, mas o importante é que esse modelo de baralho que nós conhecemos, difundido no mundo inteiro, ele é realmente impressionante. Você pode fazer qualquer tipo de jogo com ele, né, cara? É uma... menos gamão. Não, eu sei, eu tô falando. É um conjunto de componentes tão universal que realmente você faz de tudo. Tudo com ele, né? Até castelo. Até passar as horas preso dentro da cela. Caralho. Peraí, tá me dizendo. Jogando paciência. Que tua única distração quando você foi preso na Alemanha era jogar baralho? Era jogar paciência e o clipe da Katy Perry. Pra quem não sabe, o 3D, ele tava com visto vencido, passeando pela Europa, e aí o cara na Alemanha encrencou com ele, deixou ele uma semana no cilindro até ele ser deportado. Essa é a história que ele conta, né? Exatamente. É a história que ele essa conta. É a versão resumida, né? A versão para Nerdcast. Legal. No boteco ele conta outra história. Você jogava paciência, é isso? Te deram direto, baralho lá? Cara, tinha um baralho lá e eu jogava em loop, cara. Eu jogava, sei lá, 4 horas seguidas de paciência. Tá, agora então, vamos aproveitar o gancho. Me explica como é que se joga essa merda que eu nunca entendi. Você nunca entende. Qual é? Não entendo, não sei qual é do jogo. Eu sei que nem fica empilhando carta. Pô, então olha só. A paciência é um jogo que foi criado pra você guardar o baralho, entre aspas, mais rápido. E ver se as cartas estão todas lá, não é? Não é mais rápido, você vai demorar. Quanto tempo leva você? Meia hora? Depende do jogador, né? Depende do jogador, porra. Depende do jogo também, né? Tem vários tipos de paciência. Não, a clássica. Qual é a clássica? É paciência Windows. Texas Hold'em. Qual é a clássica do Windows, ó? Caraca, a clássica do Windows. É, o que tem todo Windows. Você tira uma carta por vez do montinho, você tem que ir montando lá os naipes você lá. Você tem que fazer canastas. Colunas dos mesmos naipes, é isso? Na ordem, é isso? É, você te vira uma carta e aí vai montando embaixo. E tem a versão hardcore que você vira 3. Peraí, o Alexandre, você tá me dizendo que você joga RPG, que você joga Skyrim, que você joga videogame e você não sabe jogar paciência? Não, cara, eu... Caralho, realmente... Minha mãe sabe jogar paciência, cara. Ué, mas é claro, você joga de mãe, né, cara? Pior que a portuguesa joga paciência. Porra, ela é profissional. Mas, cara, calma aí. Tipo assim, qual é a diferença? Existe um desafio? É, fazer o mais rápido possível. Esse é o desafio. Como assim? Mas é uma parada pra você organizar carta, não, é isso? Não. Mas, peraí. Se você virar de um em um, não tem desafio nenhum. Mas se você virar de três em três, tem. É, pode ser que você não consiga fazer o negócio. Não tem que terminar o mais rápido possível. Tem que terminar. Esse é o desafio. Não é de pelo contrário. Você tem que passar o tempo. Então, você pode se alongar jogando o negócio, né? a paciência, praticamente você não tem porra nenhuma pra fazer. Então tu vai brincar com... Exatamente. Você flash na paciência, porra, não perdeu sentido. Peraí, o paciência, ele precisa de algum tipo de raciocínio lógico ou matemático? Pouco, muito pouco. Ou estratégico? É. Não, mas existe uma coisa, tipo assim, você não levar tal carta pra tal lugar e esperar sair uma carta pra poder tirar ela. Ah, então existe aí uma mecânica. Você vai de 3 em 3, você pode até pensar isso. Então tem uma mecânica aí. E aí o que você pode não conseguir fazer, é isso? 3 em 3? 3 em 3 você não faz. Presa na rotação lá. Mas peraí, você não consegue fazer porque você mandou mal e não conseguiu sacar na hora de virar as cartas ou deu azar e não tava na ordem que você... São das pode, cartas. Pô, que pode jogo merda! Tu pode, o jogo pode estar zicado? Você não vai ganhar? É. Não, quando você vira três cartas, ele pode, você não pode tirar. Você só pode tirar a primeira, que são três, mas tem uma ordem pra você tirar. E aí as outras duas ficam presas se aquela primeira não te servir, entendeu? O jogo da velha, é isso? Deu velha. Deu velha, não consegui. Que merda. A primeira vez que eu vi alguém jogando foi minha mãe. Aí eu cheguei assim, era bem pequeno. Claro que a sua mãe tava jogando. E aí eu perguntei, como é que você joga sozinha? Ela, é paciência. Eu falei, caralho, minha mãe é muito paciente, né, velho? Só comigo que ela não tem paciência. Nossa, que pariu. Essa podia ter ido pro Chaves. Eu aprendi a jogar com baralho espanhol, né? É, que a diferença é que os naipes são desenhados, de fato, né? Então, copas é um cálice, uma copa, né? Espada e por aí vai, paus e tal. Ouro é maneiro, uma moedona de ouro assim, é irado. Ouro é uma moeda de ouro? É. No baralho espanhol? É. Sério? É, cara. É facílimo. Ouro é uma moeda de ouro. Eu tenho um baralho espanhol aqui em casa que eu jogo escopa. Exato. E você sabe como é que é o nome das três cartas do valete, da dama e do rei? Sota. Sota? É. Como assim? Essa trinca de cartas chama de sota. Ninguém ia fazer piada com xota? Você que ele levantou a bola e contou. Tu sabia que as cartas têm significado? Sim. Por exemplo, o rei de ouros, pra quem não sabe, é o coração? Não. Não. Logo começou a confundir. É o Júlio César. Sabia disso? Olha aí. É o Júlio César? É. Geralmente portando um machado que simboliza as legiões romanas. Tá aqui no Wikipedia. Eu ia falar. Ai, tá, caralho. Mas tá aqui no Wicarta, que é a Wikipédia das cartas. Olha só. Rei de espadas, o rei israelita Davi, whatever, né? Ele devia ser, não devia ser o rei de espada, o Davi, devia ser o rei de funda. Que pariu! Dama de ouros, esposa de Jacó, dama de espadas, Atena, dama de copas, Judite. Aí, Tucano. Judite! Mas peraí, é mistureba assim? É, dama de paus, Elizabeth I. Olha só, você tá com a cara de caô violento, né, cara? Olha só, não, fala do baralho do Nerdcast, que é mais divertido. O baralho do Nerdcast tem significado. Ô, Tucano, você tem três chances, não, você tem uma chance pra adivinhar qual é a minha carta. O Joker. Claro. O Tucano ainda não viu? O baralho? Não. Mas tu sabe que tu é o valete, né? Ah, não. Esse negócio de valete é mentira, né? É sério. Eu sou o valete. É o fiel escudeiro, cara. Eu vou desconectar aqui. O Tucano é o valete. Caralho, velho. De copas. Isso tudo foi por causa daquela corrente que eu mandei pra você. Mas olha, cara, eu sou o rei de copas. Eu sou o rei de copas e você é o valete de copas. Olha cara. Aí. Tamo junto, brother. Não. Bicadinho de latino, né? Puta que pariu. Sabe que vocês vão tomar um processo violento, né? Ainda bem que pelo menos vocês tiveram a decência de me falar que eu era o valete antes de eu começar a zoar o valete. Caralho, aquele cabelinho de Creuza, brother. Agora já virou a melhor carta do baralho, né? Por que o Valete é sempre daquele jeito esquisito, né, cara? A gente tá revolucionando o Valete, cara. Os Valetes estão maneiros no... tu fez um Valete motherfucker aí, cara? Fez, cara. O Tucano tá irado. Tá de Ais, né, cara? O Tucano tá... Porque o Ais é o cara que não vai sempre, não, ele sacou? Ele quis te zoar. Ele quis. Não quis. Foi a corrente. Olha os Valetes. Você é o Valete. Guga é Valete. De paus. Eu sou valete ainda de copas. É o meu valete, cara. Caralho! Olha só. Deu lindo, né, velho? Olha só. Deixa eu ler aqui, ó. Valete, uma carta de baralho, palavra deriva do francês valet. Valete. Que designa um empregado doméstico masculino. Puta que pariu! Não pode nada ao senhor da casa. Vai ter volta. Ai, ai. Mas olha só, ô Tucano, pra você ficar feliz. Você não é o Câncer Jack? Você não é o Jack? Tucano? O cara desconectou mesmo. Desconectou. Silêncio. Aí. O valete em inglês é Jack, cara. Você tinha que ser o Jack. Tá bom. Aqui, a vingança, né? É um prato de nunca é plena. Tô pensando o que eu vou fazer aqui. Mas então quem mais é valete junto com o Tucano? Eduardo Spo, o Guga e o Blue Hand. Aí, escapei dessa, hein? Toma, JP! Caralho, outrora imperador do Sudão. Doméstica do rei, brother. O que mais que a gente tem de jogos de carta legal? Os mais legais pra mim são os que envolvem alguma coisa que tem a ver com bebida ou striptease. Senão não faz sentido jogar carta. É, o último de bebida que eu joguei foi bom. Qual é? Você separava o baralho com ás, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só essas, até o 7. O ás era uma dose, o 2 era duas doses, o 3, 3 doses, 4... Já entendi. Não precisa ir até o 7. O 4 era uma dose. Não, o 5 criava uma regra. Você criava uma regra. Ah, tá. Você tirasse o 6, você tirava, apagava uma regra. E se você saísse o 7, todo mundo bebia a próxima carta. Que mal ele pegou e tu jogou isso com quem, cara? Cara, com alcoólatra, porque que pariu. Eu, mais duas amigas, outra... Olha o Carlos aí, cara. Mais 6 pessoas aqui, sempre cara. Puta merda. Mas alguém comeu alguém no final? Só pra registro. Não. Então, pra registro, não posso falar nada, não. Não, eu acho que de os jogos mais tradicionais, o que as pessoas jogam de roupa, né? É o buraco. Buraco, acho que é o primeiro que todo mundo começa a jogar. Então, peraí. Não. Eu não sei jogar buraco. Então vamos inverter a ordem desse netcast. Começa você, Jovem Nerd. O que você sabe jogar com esse cara? Não, calma, vou chegar lá. O Jovem Nerd sabe fazer sorteio dos trapalhões com baralho. Eu quero saber como é que... Buraco, eu já tentaram me ensinar e eu achei chato. Eu lembro que achei chato e nunca mais quis jogar. O buraco é chato, é legal, mais ou menos, da velha, como é que é? O buraco, eu acho que, como eu falei, é o primeiro jogo que eu acho que você aprende a jogar com 15, 16 anos. E aí depois você vai pra tranca com uns 22, 23, 24... E aí agora, como eu tô velho, já jogo um outro que tinha uma catedral. Isso daí é o quê? Mas estilo RPG, você precisa passar de nível e aí tu tem que ganhar a faixa. É quase isso, cara. Não, o que acontece é o seguinte, o buraco vai até 1000, né? Aí a tranca vai até 3000 e esse catedral, que seria a evolução dos outros dois anteriores, vai a 10000. Mas vai dar mil o quê? Os pontos, é isso? Pontos. Não, mas eu jogo buraco com 3000. É, eu também. Então é tranca. Não, não, porque é a mesma regra. Não muda nada, só os pontos. Bem, tudo não, bem, não, mas... não é pontuação. É, é a sua pontuação, é XP. Pra você jogar. Qual é o objetivo do buraco? Fazer ponto, certo? Exatamente. Você bater, pegar o morto... Isso, esse negócio de assim, bati. Eu sei que é tipo uma grande coisa no buraco, quando o cara... Não, o UFC foi no... faz dois netcasts. Tá, explica como é que foi o buraco, o jogo do buraco. O cara quando bate, acabou o jogo, é isso? Não, não. Ele tem um morto, né? Primeiro ele pega o morto, ele pode bater direto, isso quer dizer que ele descartou todas as cartas que ele tinha na mão sem ter que abaixar uma carta no morto, e aí depois ele continua jogando na mesa. O buraco é um jogo de pontos, não é a ganhar essa rodada, não. Você tem que fazer, sei lá, eu jogo partidas de 3 mil pontos. Quem chegar primeiro a 3 mil pontos ganha. Aí você tem várias estratégias pra chegar a 3 mil pontos. Tem gente que gosta de fazer canastras gigantescas, o cacete. Eu jogo no... entrei, peguei morto, bati 100 pontos de vez e tá É, porque assim, se você tá jogando contra uma pessoa que gosta de acumular cartas, assim, pra fazer jogos grandes, né? O cara desce aquela mão gigante, né, Se cara? Você bate, pega o morto e bate de novo, ele tem que pagar... É, ele perde, porque ele não pegou o morto. E tá com aquela mão cheia de ponto que ele tem que descontar. Ah, ele desconta do que ele tem de jogo, ele desconta o que ele tem na mão, entendeu? É. Saquei. Agora, o legal do buraco mesmo é você jogar em dupla, né? E você normalmente você joga de quatro pessoas, dois contra dois. O Carlos quase soltou um de quatro, né, cara? Quase. Quatro pessoas. Mas essa que é a graça, porque você jogando de dupla, você tem que jogar junto com o teu parceiro, entendeu? Ou segurando pro cara que tá entre vocês não comprar e tentando passar as cartas. Essa é a maneira mais legal de jogar buraco. E aí tem gente que combina, igual no beisebol, que as pessoas fazem uns sinais passando a mão na sobrancelha, piscando o olho. Aí tem gente que faz umas combinações assim, ó, tal carta, tu passando e tal. Mas tu não pega, tu não pode conversar com a tua dupla? É, você não pode dizer pra tu, compra essa carta, compra a mesa. Pode, né? Porque eu lembro de... Pra mim, buraco era jogo de mãe também. Porque eu lembro dos meus pais, jogando com os amigos e tal. E um silêncio. Ninguém se divertia, ninguém tava brincando. Todo mundo concentrado. É um jogo, assim, de silêncio? O que acontece é o seguinte. Muitas pessoas que jogam bem, elas conseguem decorar as cartas que estão ali na mesa. Então, ela sabe qual é... Se o jogo que ela tá fazendo na mão dela... Se aquele jogo é viável ou não de ser feito, né? Eu acho que é o grande barato. É você saber o que já foi descartado, o que o outro cara comprou. Ele comprou a mesa, comprou. Qual é a carta que o outro tá precisando pra você ficar segurando. Isso. Mas essa do cara saber qual a carta que o cara tem, aí é nível épico, né, cara? Quase todo jogo de cartas envolve, de certa forma, esse tipo de memorização, né? Puta, eu nunca memorizo nada, cara. O cara tá comprando, o cara compra um 5 de paus, depois compra um 7 de paus, depois compra um 8 de paus, da mesa, né? Isso, tu tá vendo que ele tá pegando, né? O cara tem uma sequência de paus ali, né? Tá foda. Tá escondendo os paus ali. Aí tu não pode dar pau pra ele, porra. Nem se o cara estiver jogando de 4. Muito menos, né? Por isso que eu prefiro o jogo espanhol, que você dá sota, né, cara? Nossa, que maravilha! Tá foda! Ninguém joga truco aí, pô? Não, truco é coisa do Rio, cara. É só tem São Paulo também pra cacete. Eu jogava bastante na faculdade, pô. Qual é do truco? Cara, é ficar gritando e dando porrada na mesa. Dando porrada na mesa, lambendo a carta, colando na testa dos outros. Caraca, qual é? Sério, eu não sei jogar truco. É assim, você é de dupla. Esse sim, você é um jogo de ladrões, né? É, tem que roubar. Esse aqui tem que roubar. Mas roubar no sentido de blefar, de passar código um pro outro, porque é em dupla, né? Uhum. E aí, assim, virou uma carta na mesa, cada jogador tem 3 cartas, virou uma, por exemplo, um 7. Aí o 8 é a manilha. O que, que é a manilha? Manilha é a carta mais alta do jogo. Ela é mais alta do que qualquer outra, rei, ás, dama, o que for. Aí, quando você tem uma ordem de naipes também. Primeiro lugar é a manilha de paus, que é chamado zap. Tem a de copas, que é a segunda maior. Depois vem a espada, que é o espadilha. E o ouros, que é o picafumo. E aí... Por que isso? É uma banheira. Que porra é essa, cara? E aí... Mas por que tem que dar esses nomes escrotos do naipe? Ah, não são escrotos, são os nomes dele, pô. O nome é Ouros, não é picafumo, sei lá o que tu falou aí, pô. Ah, o cara se chama Epaminondas, não é o nome dele que é escroto, é o nome dele, porra. Foda-se. Epaminondas, é o nome do cara, não é escroto, é o nome do cara, porra. Quando você tem o zap e vai ganhar o jogo, você lambe a carta e dá uma porrada na testa do cara e deixa grudada na testa do cara. Caralho. É meio nojento também. E assim... E aí vale, as partidas vale um, se ninguém gritar. Se o cara achar que tem um jogo bom, ele pode falar, tá valendo três. Aí ele grita, três. Aí se o outro quiser, ele grita truco, né? Aí tá valendo três. Aí se o cara quiser retrucar, aí ele vai gritar seis. 6, 9, 12. O jogo acaba com 12. Você pode acabar o jogo com uma rodada só. É bem maneiro. É, não, o truque é divertido. É divertido. A sueca, ela é mais estratégica do que o truco, né? A sueca, você também joga em dupla e é um lance de naipe, dos naipes comandarem, tem o trunfo. Então você vai administrando os pontos, por exemplo. Você vai... Do ás ao 2, né? O ás é a carta que vale mais pontos, depois vem o 7, depois o rei, dama, valete. Essas são as cartas que têm alguma pontuação. Tem pontuação, né? E as outras são só cartas de acompanhamento, né? E aí você vai lá se desvencilhando do snipe pra poder cortar a jogada seguinte. Ela tem toda uma estratégia em volta dela, né? E a sueca, mas tem que fazer a bandeira do Brasil, né? A bandeira é quando você... A sueca, você faz cada partida de 4, né? Você ganhou 4 rodadas. Que é o Beavis and Butter encarnou aqui no... Voltando ao assunto, cada rodada é um ponto. Ganha quem fecha 4 pontos, né? Se você fechar 4-0 no cara, na dupla, né? Porque ele é em dupla também. Na dupla contrária, ele chama que é o cara de gato. Que aí você desenha um gatinho lá na parada pra zoar os malandros. E se você ganha... É muita zoação, brother. A malandragem pira, brother. Cara, mas bom mesmo é jogo pra jogar em grupo e que não tem muito essa frescura, tipo mal-mal, porra, tapão, mal-mal, copo d'água, esses jogos é que são maneiros. Que jogo que é esse, copo d'água? Copo d'água? Pô, copo d'água é o seguinte, na verdade, copo d'água é só o nome, porque na verdade a graça é ser copo de alguma coisa de bebida. É pra disfarçar pros pais. Exatamente, porque aí você cada, não interessa o número de pessoas que tem, mas cada um fica com 3 cartas na mão e uma pessoa tem sempre uma carta e vai passando. O objetivo é você formar uma trinca. E aí, você formando uma trinca, você tem que abaixar sem ninguém perceber. O último que perceber vira uma dose, entendeu? E aí eu... Não é, o objetivo é ficar bêbado. O objetivo, né? É ficar bêbado. No meu caso, eu já joguei o strip copo d'água. Que pariu. Que era interessante. Ficar bêbado e pelado. Não, era você podia escolher uma dose e uma peça de roupa. Tô curioso pra saber o que aconteceu no seu strip copo d'água. 9 meses depois. O Mau Mau, eu lembro desse jogo. Eu lembro que eu já joguei. O Mau Mau não é tipo... Não é a origem do Uno? É, o Uno. É, na verdade, eu acho que é a origem do baralho alemão. Eu acho que rola um baralho alemão que é a origem do Mau Mau. Eu sempre já joguei com esse baralho alemão quando eu morei na República Tcheca. E é tipo Mau Mau. Só que o Mau Mau adaptado pra cá, cada carta vira uma coisa. Uma carta é o próximo comprar, outra carta pula, uma carta volta rodada. É bem maneiro, é bem interessante. A única diferença é que o Uno, em vez de você ficar decorando o que faz cada carta, ele inventou uma carta com aquela função, é isso. É, o Uno é o mal pra dummies. É o mal pra quem não lembra que o 7 na sueca é maior do que o rei. Então, é isso. Então você tem que descartar a carta. Quando você fica com uma carta, você fala mal, é isso? Exatamente. Mas tem um baralho específico alemão que é pra esse jogo, só pra esse jogo. É bem maneiro, é bem interessante. Vem escrito nas cartas o que, que você tem que fazer. Não, vem não. Chama-se Uno. Na Alemanha se chama Ein. E o tapão, eu lembro que tu tinha que dar um tapão. O tapão é ótimo pra você criar um conflito no ambiente, né, cara? Que é sempre da merda. O tapão é o quê? Quando vai a última carta de alguém, sei lá, alguma coisa assim? Tapão é assim, você vai botando as cartas, você vai falando da sequência numérica, por exemplo. O primeiro fala as, o segundo dois, e por aí vai. Três, ah, entendeu? Ah, isso. E aí você vai botando uma carta sem olhar. Isso. Então, você fala as e, sei lá, bota o rei. O segundo fala dois e vai. Se coincidir dele falar, por exemplo, quatro, e ele botar um quatro, todo mundo tem que dar um tapão. Ah, é isso. E o último a dar o tapão, se fudeu. Exato. É isso. É realmente... Agora, a intensidade do tapão é que... O primeiro cara, o cara com mais reflexo, toma porrada, né, cara? Não, cara, na verdade, o penúltimo é que se fode, é, normalmente. É, normalmente é. Porque o último, ele já vem puto, que se fudeu. Ele já viu que é o último. Não, divertido, divertido. Eu uma vez joguei com meus irmãos, deu uma puta. Meu primo queria sair na porrada comigo, porque meu irmão tava chorando, olha. É isso. Foi uma merda, cara. A chance de dar merda é sempre grande. Tem alguém com um anel que dá uma porrada e rasga a carne de alguém, cara. Por isso que ao invés de jogar isso, eu jogava burro em pé. Burro em pé é maneiro também. O que, que é burro em pé? Tu faz uma casinha com as cartas e vai botando e não pode deixar cair. Faz uma casa. Como assim, uma casinha? Apoia uma na outra. É, tipo castelo de carta? É. É. Castelo de cartas chama-se burro em pé. É. Que merda, cara. Se fuder, pô. Mas não chega nem a ser um castelo de cartas, né? É só naquela casinha ali, que você vai botando de um lado e do outro. De um lado e do outro. Que título, até cair. Que título é essa porra? Sei lá. Acho que eu inventei. Não inventou, cara. Não, mas não é isso. Empilha. Tu empilha, porque o que eu lembro é que tu empilha as cartas assim como se fosse um triângulo. Isso. E você tem que comprar dali. Então, como você tem que pegar carta pra mais na tua mão, tu tem que comprar ali. E aí tu não pode derrubar a parada, entendeu? Quando você for comprar a tua carta. Uhum. É isso que eu lembro, pelo menos. Mas eu não lembro a mecânica do jogo. Por que, que você tinha que comprar carta, eu não lembro. É, acho que faz mais tempo que eu joguei isso aí do que faz tempo que eu joguei Rouba Montinho. Nossa, Rouba Monte. Que é isso? Pô, Rouba Monte é um clássico, pô. Vocês não conhecem também? Rouba Monte é o primeiro, né? É. Acho que esse é o primeiro. Esse daí você tem 5 anos de idade pra aprender a jogar. Rouba Montinho? É, você... que é isso, cara? Eles fizeram na Segunda Guerra, lá na Itália. Que merda, cara. Blackjack. O irmão do Jack Black. Pode que quando fala em Blackjack, eu lembro do... Eu lembro do Jack Black também. Eu também, também Jack Black. E aí o jogo se torna escroto. Ah, que isso? Não fala assim. Jack Black é mó legal. Ele é um escroto no sentido mó legal. Mas ele vai sempre ao limite da escrotidão. Da escrotidão, sempre, é sempre. Blackjack, agora eu vou falar com o Bonfim, que é um cara profissional de cassino. Olha aí. Ah, ó. Não, vou te falar, quando eu vou no cassino também, eu só jogo Blackjack. O Blackjack é um jogo próprio pra cassino. Você não joga com seus amigos assim, Blackjack. Você pode jogar em casa uma versão do Blackjack que é mais própria pra jogar em casa, que é o 7,5. Ou 21. Que é bem parecido com o 21. Nossa, eu jogava 7,5, que é bem parecido as regras com o Blackjack. Cara, o Blackjack é um jogo, e pelo menos em cassino, é agressivo, cara. É um jogo ceifador do seu dinheiro. Não, eu vou te falar que eu ganho mais do que eu perco. Mas colam dois seguranças do lado dele e tiram ele do... É proibido contar. O Blackjack é o seguinte, você tem que fazer um jogo maior do que a banca. É, 17. A banca para em 17. Não, então, peraí. Você tem que chegar no máximo a 21 pontos, sendo que cada carta vale o seu próprio valor e a Dama, Valete, Rei... Como é que é, Azaghal, o termo em espanhol? Sota. O sota vale em 10 pontos. Na verdade, em espanhol se pronuncia Xota. Tá bom. É, o J, é verdade, o J é Xota e o Z é Seta. Sério? É um povo lascivo, né, cara? Caliente, caliente. Então, povo caliente. Então, essas três cartas. O Wise vale 11 ou 1. Dependendo do que for melhor, né? Que for mais conveniente. Pra você, exatamente. E aí, simplesmente, a banca vai jogando carta e você vai falando, hit me! Não, você não fala nada, cara. Você só põe, bate eu o nariz. Eu sei. É por isso que o jogo pro Jovem Nerd acaba rápido, né? O cara fala hit me, o puto croupier já fala noob. A primeira vez que eu joguei Blackjack foi num cassino aqui em Tampa, aqui pertinho de Orlando, né? E aí, garoto novo, cheguei lá, olhei assim e falei, pô, vou jogar. Né? Aí eu olhei a tabuleta assim na mesa, né? Tava lá, mínimo de 20, máximo de, sei lá, 3 mil, uma porra assim. Aposta. Falei, porra, não quero gastar muito, né? Saquei 20, botei na mesa assim, a mulher me deu duas porretas lá de 10. Aí eu botei um minha, né? Falei, vou jogar duas rodadas. Botei um minha, mulher. Não, pô. É, o mínimo é 20. 20, porra. É. Eu falei, caraca, vou jogar uma só nessa porra e já vou tomar um couro, né? Uhum. Aí botei as 20 lá e o cara distribuiu as cartas e ele me deu dois ases, bicho. Que é o top da parada ali, cara. É, mas esse tem. Ele te deu... Não, ele te deu dois, né? Na verdade. É, porque ela dá duas cartas pra cada um, né? Isso, aí você tem que dobrar. Aí o neguinho ficou maluco quando a mulher me deu dois ases, o balão. Split, man. Aí eu virei pra mulher, split. É, você pode transformar o seu jogo em dois. Em dois, é. Aí ela, mais 20. Eu, caraca, maluco. Abri a carteira assim, né? Botei 100zinho assim, suando, né? Falei, pô, eu vou perder essa porra toda. Aí o cara foi, me deu, botei lá e bá, 21. E o outro, eu cheguei a 20 ou 19. Puta cheguei lá e. Tá, merda, né, parabéns. Aí me animei, né? Fui em frente na parada. Agora, sempre que eu vou no cassino, é só Blackjack. Então, mas quando você saiu de lá depois, você tinha mais ou menos do que o dinheiro que você começou? Esse dia eu ganhei uns 150, alguma coisa assim. Então valeu, valeu. Mas deixa eu te perguntar, por que que chama Blackjack? Sei lá, pô. Boa explicação. O Jack, vai no Wikipedia aí, porra. O cara, pô. Black Jack. Não, Jack é o valete, né? Olha Black. Aí. Ah, mas tu não tem nenhuma vantagem de ter um valete preto Não tem mesmo. Porque é o seguinte, o Black Jack não é só sorte. Você tem que manipular a sorte a seu favor, tendo algumas noções. Por exemplo, a hora de parar. Essa que é a... É um jogo de probabilidade. Não, porque... Por isso que nego que conta a carta é que se dá bem. Exatamente. Cara... Calma, mas além de contar a carta, a quantidade de pessoas que tá jogando com você, se você é o último ou o penúltimo da mesa antes de chegar, você tem uma vantagem muito maior, que você tá vendo as cartas que estão saindo. É verdade. Tem uma certa vantagem. Não é, porque o problema é o seguinte, esse negócio de contar carta é muito difícil. É difícil porque você tem que saber exatamente quando o cara abriu os baralhos, entendeu? Quantos baralhos o cara colocou. São quatro. Lá em Las Vegas, agora a gente foi, né, Bonfim? Eram quatro baralhos. Não dá pra, porra, não dá pra tu contar. Os caras trocavam toda hora a porra do baralho com a gente. Não, mas você só... Mas isso não tem problema. Você só precisa saber quando é que o cara tá trocando os baralhos e quantos baralhos tem ali. Porque, na verdade, a técnica de contar cartas, você não vai decorando. Ah, saiu três valetes de paus. Não. É assim, você soma mais dois pra cada valete ou dama que sair, ou cada xota aí que sair e tal. Diminui três. Saiu um 2 a 4, você vai fazendo uma matemáticazinha e vai dividindo pelo número de baralhos que tem ali, entendeu? Você não tem que decorar as cartas sair, só vai somando, entendeu? Mas mesmo assim, existem umas outros métodos, né? Existem umas tabelas assim de probabilidade que você pode ter isso na tua cabeça, que te ajuda a tomar a tua decisão, né? Então, mas você que é ou mortal... Ou você arranja um autista. Né? Então, mas quem é mortal que nem a gente, que, sei lá, vai jogar pra... se divertir, qualquer merda assim, você não vai conseguir contar porra nenhuma, né? Então você tem que, pelo menos, se basear ali no teu jogo. Então, por exemplo, não leva botando lá 2, 5, somou 7, 3, somou 10, você vai lá, hit me, 10 já, aí... Eu tô falando aí já perdeu, porque perdeu. Não dá pra fazer o tocar na mesa em anual. Aí você pede mais carta, né? Aí a mulher te manda um 7, 17, aí você, porra, parou, né? Depende, tá olhando lá a carta do cara da banca. Ele tem um 9 aberto e uma outra carta fechada, que você não sabe qual é. Isso. É aí que você tem que, né, começar a ver. O maior número de cartas em jogo é o 10, né? Porque são o que é a Jota. Tem três naipes, tem três né? Que são 10. Exato. Então ele tem uma alta probabilidade de ter 19. Sim, sim. Então sim. Pode arriscar e um pouquinho mais. De repente, aí vai, entra a tua versão ao risco ou não. Então, se você é mais agressivo ou mais conservador. Exato. Mas você tem que ter, essa tabelinha na cabeça de probabilidade. Se você com 17 e o cara com 9 aberto, qual é a chance de você ganhar com 17, entendeu? Sim, eu por exemplo, com 14 já tô me cagando. Já tô. Ai, pelo menos Deus, para. Porque eu jogo na ideia de o cara vai estourar. A banca estourar o 21. Abrir um valete ali em cima daquele 9, ele já te levou, entendeu? Aí levou, aí não tem como, exato. Mas é foda, cara, porque eles fazem isso tão rápido, em Las Vegas, pelo menos, onde eu vi, que eu não tinha mãos. Eu não sabia se eu ganhei ou perdi. Eu não sabia. Eu sabia quando a mulher ou tirava a ficha da minha mesa ou ela botava mais. É muito rápido, porque, cara, a mulher é instruída a jogar 1 milhão de vezes, porque aí você vai... Tanto que, assim, o Bonfim, viu, tinha mãos que eu parava, eu podia pedir pra jogar, entendeu? Ah, não, vou jogando direto. Não, deixa eu parar pra eu respirar. Você ficava nervoso, viu? Vai. Não, eu queria parar pra eu respirar, maluco, porque o dinheiro entra e sai numa rapidez inacreditável, cara. E sabe, sem emoção nenhuma. Ela simplesmente pega o seu dinheiro, você tem um contrato verbal com eles, né? Se eu perder, você pode pegar o dinheiro meu que eu suei pra ganhar, você pega o dinheiro e joga aí nesse cofrinho de merda de vocês, entendeu? Sem emoção nenhuma. Então era assim, cara. A verdade é o seguinte, cara. Só se diverte em cassino quem vai sem preocupação de quanto vai perder. É, exatamente. É. Se tu tá... Não, na verdade, é o seguinte. Cassino é o melhor lugar pra praticar o desapego, cara. É. Eu achei aqui a origem do nome Blackjack. Pra chamar atenção pro jogo, eles faziam uma aposta bônus, que era se você tivesse um ás de espada e qualquer um dos jacks pretos, a banca pagava 10 pra 1. Ah, não tinha uma vantagem no Blackjack. É, então já teve. Eu que sacou isso fora. Poker é hoje o jogo mais popular de cartas? O Texas Hold'em é que virou o mais popular. Não, o Texas Hold'em é o poker mais popular. Hoje, né? Hoje. Quando eu comecei a jogar, que meu avô me ensinou... E não tinha Texas Hold'em... Era 5 cartas na mão. Fechado. Fechado, é. É o poker inglês, que eles chamam de poker inglês, né? 4 pessoas, do 7 ao ás, né? Era um negócio, pô, organizado. O poker, ele não é só um jogo que você trabalha com as probabilidades das cartas, né? Você é um jogo mais humano, um jogo que depende... Humano depende, é, né? Não. O jogo muda muito de acordo com os jogadores que estão presentes, né? Porque é um jogo que você pode mentir. Pode blefar, você pode fazer o cara... Então, porque... esse negócio de blefar é foda, assim. Eu entendo perfeitamente o negócio de blefar. Mas, quando o negócio vira um circo... Goze. Aí, cara, porra, já viu esses torneios de pôquer? O cara daqui a pouco vai de, sei lá, escafandro, cara. É, os caras são os personagens. Pô, o cara de chapéu, de cowboy, óculos escuros, máscara de palhaço... Porra, aí perdeu a parte humana da parada que você tá falando aí. Porra, o cara tá querendo proteger. Eu acho que devia ser proibido essa história. Chegar de armadura medieval pra não ver se o... Ah, quando eu tô befando, o meu homoplata treme, sabe? O cara vai com roupa de jogador de futebol americano. Pô, não, mas Deus. Então, é porque nem o Poker Face... Né, que é a cara que você tem que fazer é impassível pra você não... Olha aí o Jovem Nerd citando Lady Gaga, mano. Ah, é Lady Gaga inventou o termo poker face, você acha? Ela popularizou, Jovem Nerd. Pra quem não jogava poker, porra. E o pior é que deve estar tocando poker face agora, né? As pessoas... Porque o jogo é assim, você pode mentir, né? O jogo é baseado na aposta. Eu aposto que eu tenho um jogo maior do que o seu, entendeu? É, na verdade você não tá mentindo, você tá se arriscando. É, você fala assim, não tem um jogo maior do que o meu, nada. Eu que tenho já um jogo. Fala. Não, você pode estar mentindo, Caquinho, porque tu pode estar com 3 e 1, 4. E meu irmão, vou botar um all-in. É. É, e aí tipo, pra assustar o cara. O cara, ah, não vou arriscar. É que mentir não é o termo, né, cara? É blefar, o termo é blefar, né? Não tem como inventar, é esse o termo. Você tá tentando intimidar o cara, né? Não é, é que você tá mentindo. Você tá tentando intimidar o adversário. E aí, por isso que o jogo muda, dependendo de cada tipo de pessoa, cada tipo de jogador. Por exemplo, se você vai jogar com um cara que não sabe blefar, tá começando a aprender e tal, esse cara normalmente não vai apostar enquanto ele não tiver um jogo alto, um jogo que ele acredite seja bom, entendeu? O Almondega, por exemplo, é praticamente um suicida, né? Não, mas... quando você não trabalhou pra ter aquele cacife, aí é moleza, né, cara? É verdade, é verdade. Sem dinheiro. Se ele tivesse apostando jogos de videogame dele, ele teria jogado bem diferente, cara. É verdade. É, porque tem gente que é suicida, o novato. Não interessa se eu não tenho jogo nenhum. O cara vai lá, aposta e ele não tá nem pensando se ele tá querendo te assustar ou não. Ele simplesmente tá apostando. É, igual tem uns malas no poker online que entram só pra avacalhar e ficar dando all-in o tempo todo, assim. Tem uns caras que fazem isso ao vivo. Os caras ficam chato pra caralho jogando all-in o tempo todo. É, mas a consequência de ficar jogando all-in toda hora é ele perder, né? E sair do jogo. E o negócio do poker é o seguinte, ele só funciona como jogo, só fica legal se tá valendo alguma coisa importante pra você. Pois seja é. Isso tá implícito. Sim, não. Se você jogar sem valer nada, não é a mesma coisa, exato. É, nem que você... Esquece, não é, olha só, é porque antes eu achava que as fichas tinham que ter o valor do dinheiro, mas não precisa ser assim. Você pode armar um jogo onde você compra a sua entrada no jogo. Aí você vai lá, 10 reais. Nem que seja. Aí são 3 mil fichas. Aí você tem as ficha, quem ganhar fica com a bolada, entendeu? Lógico. Existem níveis de perda. 10 reais pra uma pessoa é uma coisa. 3 mil pra outra pessoa pode equivaler os 10 reais pra aquela exato. Outra. Não, né? Tem essas salas fechadas de cassino que os caras vão, os caras milionários, o cassino manda até jato privado manda buscar o malandro, mas o cara joga um valor inacreditável. Inacreditável, assim, inconcebível. Pra ele perder aquilo não é... A adrenalina do jogo, de ganhar ou perder aquele valor, pra ele tá maneiro, whatever. Se eu perdesse o que esses caras perdem, eu me matava na hora, dando a sala. Tem duas maneiras. Você joga pelo dinheiro, né? Que dessa galera que joga com muita grana, joga. Então você compra, tipo, o valor de 3 mil fichas, e essas 3 mil fichas aí tem um ranqueamento. Primeiro ganha X, que esse é o campeonato, né? É, eu acho mais maneiro, eu acho que é muito mais interessante, você ficar com o cu muito mais na mão quando você joga valendo o teu dinheiro, que você sabe que você tá perdendo cada centavo ali. Puta, acabei de perder 2 reais. Puta, acabei de perder 30 reais. Eu acho que é mais maneiro. Eu acho que eu prefiro jogar assim. Eu prefiro jogar quando cada ficha vale o dinheiro que você tem. Esse aqui é proibido, né? É, eu sei, mas é mais maneiro. Esse eu jogo, no, geralmente, campeonato não rola. Tem nego que ganha muita grana com o torneio, velho. Tem gente que o trabalho da pessoa é jogar torneio. E joga em site, abre 10 jogos ao mesmo tempo, compra monitor gigante só pra ficar melhor. É mesmo. É verdade, eu conheço o cara. Eu sei. E tem meta diária, né? Tem meta diária? Tem. Tem uns caras que fazem as contas, assim, de quantas horas tem que... É, tem um camarada meu que jogava 10 horas por dia e ele tinha um parceiro que também jogava 10 horas por dia. Eles pegaram uma grana, juntaram e falaram assim, a gente tem tantos torneios pra jogar com essa grana, a gente tem que ganhar tantas vezes por dia. E aí o cara faz a meta, rapaz. Agora, peraí, o que é proibido de jogar, exatamente, no Brasil? Cara, você sabe que eu não sei, porque aqui em São Paulo tem vários desses clubes aí que tem... Mas é torneio. Jogos. Não, calma, tem o torneio, mas tem a mesa ali que você... É dinheiro que você comprou ficha e tudo mais, mas você entra e sai com aquela grana e acabou. Não, quer dizer, é a mesma coisa que dinheiro, pô. Mas é proibido, por exemplo, juntar... Olha aí a Polícia Federal escutando o podcast. É, mas nenhum de nós jogamos. Mas a gente só joga brisca. Aqui a gente fazer um... Mas eu só joga estopa, né? É proibido ter um money game. Você pode fazer torneio. E pra ter torneio, o cara tem que ser associado, tem um monte de coisa, tem que estar escrito. Torneio, você tá dizendo que o cara compra a entrada dele no torneio e aí exatamente. Faz o bolão, ele, é isso? Ele tem uma premiação. Ele, pra entrar no torneio, ele paga 10 reais. E aí, independente de quanto ele ganha em ficha, sim. Ele no final vai ganhar 500 reais. O prêmio do torneio. Sim. Prêmio do torneio. Isso pode. Ele ganhar. Isso pode. Mas o que acontece? A maioria desses lugares onde rola o torneio, não rola só torneio, porque o que dá dinheiro mesmo é o money game. Só que o que que acontece? Se aparece lá fiscalização, polícia, qualquer coisa, os caras fingem que estão jogando. Tem sempre o cara que solta fogos de artifício, sabe? Fogueteiro, né? Fogueteiro. É. E os caras fingem que é torneio. Tá. Mas e aí? Eu tava fingindo uma situação dessa, que eu nunca ninguém me explicou essa porra. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Eu ia ser preto, vagabundo, vai pro chão. Se você jogar em casa com os amigos, é isso que eu ia perguntar. Se eu chamar vocês lá pra casa e a gente faz um em grana, cada um bota dinheiro na mesa. Se você for pra Orlando, não vai ter problema nenhum, cara. Não. Aí no Brasil que eu tô falando. É proibido. É proibido. Se a polícia entrar ali, vai te levar em cana. Só não vai entrar na tua casa, né? Ok, mas por algum motivo extraordinário, entra na tua casa e vai te levar em cana. Sim. Então. Vamos conhecer a legislação. Temos que conhecer, né? Temos que pelo menos conhecer, cara. Legislando com Alexandre Ottoni. Existe uma parada também que chama cavalagem, que é o cara ser financiado. Tipo, tem um amigo meu que vai pra Londres, vai pra Las Vegas. O quê? Ele tem um patrocinador, um cara que... Exatamente. O cara não, ele vende, ele vende cotas. Ele tem um cafetão, porra. Tem o torneio tal em Punta del Este. Aí ele vai e vende 5 cotas. É igual aqueles investidores anjos de startup, né? O maluco jogando aqui uma startup. Aqui pra poker é o demônio, né, que inveja. Mas aí, o cara perde, ele chega em casa de volta e tem que dar uma má notícia pros caras. Ele vai perdendo os investidores, é que nem tu apostar, vai. Tu aposta então, assim, eu falei. Aí o cara chega em casa e tem que dar uma má notícia pros investidores, viu? Aí o cara não vai chamar mais ele, é isso. É, exatamente. Só isso. Ah, então não tem desvantagem nenhuma, ó. Se alguém que estiver escutando quiser investir em mim pra eu jogar poker, estamos aí. Aí é que tá. Maneiro, os caras, em quem os caras vão investir? Nos caras que ganham. Se você começa a perder, você perde os investidores. É, isso aí. Então, tem desvantagem nenhuma. Investam em mim. Quem que tem que vai investir em você se você não ganha? É, rapaz. Tu tem que ganhar primeiro, malandro. Tu não conhece o currículo do 3D, pô. De repente, ele, pô, ganha aí direto, né? Parada. Porra, maluco. Então, ganha. Vai vendo aí, ó. Quem quiser investir em mim, estamos aí. Tá bom. Tá bom. É isso que eu vou fazer mesmo. O 3D vai vender cotas do copo d'água. Strip copo d'água. Strip copo d'água. Mas olha só. Strip copo d'água, você tira a roupa e bota dentro do copo, né? Olha só, uma coisa que durante o jogo que me dá raiva. Por exemplo, Tucano, vê se você consegue me ajudar a ser o melhor jogador de pôquer. É, você tem um jogo bom, decente. Sei lá, você começou com uma dupla de damas. É um jogo do caralho. Você tá fervendo. Aí que tem que entrar o Poker Face. Porque você abre... Estamos falando de Texas Hold'em, né? Que é 2 cartas na mão e abre 5 na mesa no total, né? O melhor Poker Face é você simplesmente não ter reação nenhuma, né? Exatamente. Sei lá, pegar o biscoito, abrir o biscoito e comer o recheio. Fudeu. Cara, eu sou o oposto. Eu sou o Didi jogando, maluco. Eu sou o Didi jogando. Eu faço caras e bocas o tempo todo. Você é um cara insuportável. Você é um cara insuportável, meu irmão. Mas então, aí vamos lá. Vamos dizer que o cara me deu uma dupla de damas. Aí eu olho, aí eu faço aquela festa interior, mas permaneço impassível. Mas cara, e dentro de mim eu estou em festa. Eu falo assim, puta que pariu! Dupla de damas, filha da puta! Mas quieto. Tipo assim, o que você deve fazer na hora da aposta? Se você apostar muito alto, tipo, se fizer aquela aposta generosa que já diz que você entrou pra brigar, e todo mundo foge, dá uma raiva inacreditável você ficar com aqueles pingados da mesa, com uma dupla de damas. Mas aí você tem que saber jogar, porra. Mas aí você tem que atrair os caras. Aí que é o Poker Face. Agora eu já vejo, olha só, ó, eu já saquei esse jovem nerd, cara. O quê? Tu acha que tu vai me sacar no poker? Não, ele não, ele quer sacar qual é a estratégia de todo mundo. Como é que eu faço? Que caralho, cara? Não, porque é o seguinte, olha só. Ele quer ouvir, como é que eu faço, Pompim? Como é que eu faço, Tucano? Que filha da puta. Peraí, olha só, porque eu já vi o seguinte... Eu já fiz a estratégia de jogar baixo no início pra atrair a galera e ir enchendo o pot. E aí depois você começa a ficar mais agressivo. dependendo do jogo, se o jogo ainda estiver te favorecendo, né? Mas eu já vi profissional dizendo que você apostar baixo quando tá com o jogo muito alto não é bom, não é recomendável. Você tem que apostar legal pra trazer o cara. Mas aí eu fico confuso. Você tem que apostar... Você tem que dar porrada na mesa ou não? A parada é o seguinte, Jovem Nerd. Se fosse tão fácil, se fosse uma questão de você chegar e explicar como é que é, todo mundo jogava bem. Exato. A parada é que cada caso é um caso. Você tem que sentir, tem que sentir como é que são os jogadores. Cara. É, tem que sentir a mesa. É por isso que eu falei, tipos, é verdade. Depende de com quem você tá jogando. É verdade. Tem dois tipos de jogadores, né? Tem o Tight e o Loose. O Loose é aquele cara mais porra louca. O Tight é o cara mais tradicional, mais medido. Uhum. Né? E aí, porra, se você tem um cara loose que tá contigo, pô, tu já pode apostar alto desde o começo, que sabe que o cara vai entrar vai entrar na briga. Tá bom? Uhum. Aí depende também do teu histórico. Se você tá lá toda rodada, você vai lá e bota uma fichinha, bota isso. uma fichinha. De repente você mete 40 fichas na parada, pô. Tu, o cara vai perceber, né? Exato. Tucano, por exemplo, que tipo de jogador você é? Olha só, cara. Caraca, cozinhou pra... Puta que pariu, cara. Não, mas isso é verdade. É isso que é a parte legal do poker, que não depende só do jogo que tá na sua mão, depende dos jogadores que estão com você. Por isso que cada mesa muda. É totalmente dinâmico. Eu vou te falar, eu nunca consegui me adaptar ao Texas Hold'em, cara. Como assim? Eu ainda sou do poker inglês, cara, de 5 cartas na mão. Acho que tem muito mais variedade, muito mais... Eu gosto mais do Texas, mas eu me dou melhor, eu jogo melhor o inglês também. Mas olha só, peraí, o poker de 5 cartas pode ser qualquer coisa. O Texas, pelo menos a minha visão, porque eu gosto mais do Texas Hold'em. Porque o Texas Hold'em te deixa com a pulga atrás da orelha, porque você tá vendo metade do jogo ali na mesa, e você começa a calcular, porra, esse cara pode ter isso, esse cara pode ter aquilo e tal. E eu acho que isso faz o jogo ficar mais emocionante do que aquela escuridão de você não ter noção do que o cara tem. Você tá só lidando com o blefe dele, ou não. Você tá só lidando com a aposta dele. Com o Texas Hold'em, você tem algo a mais pra calcular, eu entendeu? Eu entendo o que você tá dizendo, mas é uma questão, assim, de gosto, entendeu? De adaptação. Eu nunca consegui me adaptar legal. É, o poker das 5 cartas, você tem só a coisa da troca, você vai ter uma noção do que o cara tem. Ah, sim, porque se o cara trocar 4 cartas, você fala que esse cara tá fudido, né, cara? Se o cara trocar uma, você já fica mais preocupado. Realmente, aí sim você começa a ler o jogo do cara. E aí vai mais o lance do blefe da intimidação, né? De você estar ali e saber o cara que você tá jogando, se o cara realmente tem bala na agulha ou não pra ir à frente no que tá fazendo. Mas é tão divertido quando abre o river e aí você vê que alguém pode ter uma sequência e aquela última aposta deixa todo mundo, meu Deus, quem será que tem o quê e tal. Eu acho bem emocionante. É divertido, mas se você tá com um pote cheio, né, filha? Aí sim, é divertido. Não, agora quando tu tá na merda, filho. Mas, é realmente mais voltado pra esse tipo de diversão, tanto que é ele que virou, tá aí na televisão, campeonato o tempo inteiro aparecendo, né? Você tem ele que é muito mais emocionante. É, porque pra televisão ele é muito mais dinâmico aí, muito mais, é um produto muito mais adaptável pra televisão do que o outro poker, né? É, o outro acho que não teria como funcionar na televisão. Aí ele acaba que se torna mais dinâmico, mais divertido, acaba sendo mais popular. Tem mais interação, né? Enfim. Eu acho legal assistir os jogos de poker hold'em na TV, quando mostra a camerazinha, mostra a carta do cara, você fica olhando. Eu acho que esses jogos, esses campeonatos que aparecem na TV, grandes, pra quem não sabe jogar direito ou não sabe fazer o poker face, é um belo treino pra você ver como que os caras reagem às cartas que eles têm, você entendeu? Não que você vai ter que fazer a cara igual pra aquela carta, mas você pelo menos tem noção do que tá acontecendo no jogo, né? Sim, é verdade. Você pode até começar a pegar qual é a do cara, né? Se o cara tá com um jogo alto, você pode ver que o cara... Ih, esse cara aí, coçou a orelha, qualquer merda assim, entendeu? Agora, deixa eu perguntar, Tucano, você é um cara que consegue ler? Você consegue perceber? Ele já tá se preparando pro carnaval na mão do Palhaço 3. Com cartas Jovem Nerd. Alguém já fez um Straight Flush, um Royal Straight Flush? Aliás, eu já vi gente falando Straight Flash e Straight Flush, que vai mais sentido. Mas, afinal, existe Straight Flash ou o nego inventou isso da... Street Flash, pra mim, é um herói da DC quando tá correndo na rua. Eu já ouvi tanta gente falando Street Flash. É, né? Tem gente que fala preconceito também. É, exatamente. Straight Flush, Straight, porque é uma sequência, né? E o Flush é do mesmo naipe. É, alguém já fez? Já fizeram na mesa comigo, mas eu nunca fiz. O Straight Flush? É, na minha mesa jogando já fizeram. Eu já fiz, mas sem começar do AIS. Aí então é só Straight. Straight Flush, é. Mas, então, porque, assim, se você faz um Royal Straight Flush, por exemplo, você tem que ganhar muito dinheiro com essa merda, cara. Você tem que ganhar a porra do campeonato. Porque se você fizer... Não, mas tem campeonato, não esse de TV, mas tem campeonato que a regra pré-estabelecida é que se o cara faz um Royal, ele leva a mesa mais um X de cada um. Tem uma parada assim. Tem que ter uma, porque é muito improvável você fazer no seu tempo de vida. Mas existe. É tipo a canastra de Eyes a Eyes, né? Porra. A canastra de Eyes a Eyes é fácil, né, cara? É a canastra de Eyes a Eyes é fácil comparado. Mas você já imaginou você jogar fora um Royal Street First pra ganhar, sei lá, 15 fichas, um negócio assim, e nego fugiu, ou sei lá, ou o cara apostou baixo contigo. Dá uma... Porque você não sabe se você vai fazer, né? Não, o campeonato que eu costumo jogar, Jovem Nerd, não é só o Royal, não. Tem alguns outros jogos, eu não me lembro agora de cabeça agora, mas tem alguns outros jogos que você faz, tipo Ford Eyes, tem uns outros lá, que se você faz... Você leva uma porcentagem do pote das pessoas se você faz esses jogos. Eu acho isso maneiro, porque assim, você tá com um jogo foda e aí todo mundo corre e aí, porra, com um jogo fodão você vai levar, sei lá. Isso que dá raiva. Faz parte da habilidade você puxar os caras pra dentro do jogo. É, mas às vezes. Eu concordo, mas às vezes não rola, porque às vezes, porra, o cara, tu tá com um par de ases, tem dois ases na mesa, mas eu tô com um 2 e um 3. Porra, foda-se, sabe? Por que que eu vou? Que campeonato que tu joga, cara? Do que tu tá falando? Eu jogo. Meu mundo de Petrópolis. Campeonato soporotolitano de whatever. Não, porra. Não, é o campeonato aí, o campeonato dos meus amigos do Retiro. Um abraço, então, são todos os ouvintes do Nerdcast. Um abraço pra vocês aí. Amigos do Retiro. Quem joga poker fala que é um jogo de habilidade. Tanto que sempre as mesas finais dos torneios mais fodas são sempre os mesmos caras, né? Uhum. Os caras têm uma certa frequência nas mesas finais. Ou então são largos, né? É, então. Mas não dá pra ser largo durante, sei lá, 3 anos seguidos, né? Sei lá, velho. Mas mesmo assim, não depende inteiramente da sua habilidade. Porque, porra, tu pode ter uma habilidade foda, mas, porra, chega uma hora, tu vem com 3 e 4 e fudeu, velho. Não, não vai ter habilidade que... Por isso que o poker, na verdade, é um jogo a longa distância, né? Você não pensa nele como um jogo, principalmente jogando nesses valores que eles jogam, é um jogo que dura um pouco mais, porque se o cara não vem, principalmente pro cara que tá jogando e não vem nunca uma carta boa, você vai ver que aquele cara vai demorar pra perder o dinheiro dele também, ele vai ficar guardando. Calma aí. A mecânica pra acabar, pra detonar com essa estratégia de você ficar se segurando o jogo inteiro, é o aumento do blind, né? Que é o pingadinho na mesa que você é obrigado, que fica rodando e você é obrigado a dar o blind, o small blind. E quando isso vai aumentando, chega uma hora que você não tem mais dinheiro pra pagar essa porra. Então você tem que arriscar, né? Então é uma mecânica muito bem feita, porque o jogo, ele fica amarrado realmente a quem tá ganhando. É óbvio que quando você tá ganhando, você tem mais fichas, você se deixa arriscar mais. Quem tá ganhando sempre vai ter a vantagem, porque vai poder entrar no jogo mesmo achando que não tá muito seguro do seu jogo e tal. Principalmente quando tá terminando o jogo, porque eu lembro uma vez, tava eu e o cara na final de um torneiozinho de online, né? E aí, caraca, velho, era impressionante. Ele era o blind e ele apostava. Eu era o blind e eu apostava. Mas, e o outro fugia, sempre fugia. Só que teve uma hora que quem tinha mais ficha começou a forçar a barra. E aí acabou assim, pô, porque tava ficando muito foda de blind ser muito alto pra gente conseguir continuar naquela lenga-lenga. É, e o cara que força o jogo, ele pode, é aquele negócio dos 3 mil. Pra ele, às vezes, 3 mil não é nada, e pra você é tudo, a sua vida inteira, né? Você tá brincando com o cara saca e bota a chave da BMW na mesa. Porque quando o cara tá com muita ficha, que ele tá gigante, tá monstro. Porra, esse cara pode forçar em cima de todo mundo, cara. É, exatamente, né? Essa que é a vantagem. Ah, tem o clássico, né? O clássico jogo ruim, que é o quando você vem com 2 e uma dama, né? Tipo, se o cara tá gigante, ele não vai, tipo, fold, sabe? Ele vai pra mesa esperando que venha. um jogo maneiro, que vem uma duplinha de dama aí na mesa. Tipo, se você tá pequeno, cara, porra, tu fala, não, fold. Se você não é o big nem o small, sabe? Você fold a carta. O cara que tá grande, não. O cara vai nesse jogo, foda-se. É muito mais fácil. É assim que o Tucano tava, até que a do box virou o jogo e... E rapelou todo mundo. Me rapelou. É, o Tucano tava grande. Ela mandou um silêncio no asilo. Mas ela fez isso arriscando com jogo ou sem jogo? Não, ela levando? Arriscou, ela foi all in, foi tudo, enfim. Ela arriscou o dinheiro dos outros, né? Não arriscou o dinheiro dela, né? Fazer esse jogo de novo daqui a 10 anos, pra ver se ela vai indo. Eu tinha muito mais em jogo do que ela. Porque não era só o dinheiro, era a reputação, né? Tem, ó, os jogos hispânicos, que teve uma época de nossas vidas que eu praticamente morava na casa do JP. Eu saía do colégio, eu e Tucano, né? A gente ia pra lá e ficava a tarde inteira. Sua mãe era muito paciente, cara, com a gente, cara. Vai ver, ela jogava bastante paciência. Caraca, a gente saía do colégio, almoçava e ia pra casa do JP. E ficava lá até quase de noite, cara. Era foda, né? E eu rolava pro cadeado. Repetiu seu oitava série, primeiro ano, né? Não sabe por quê. Aí a gente jogava direto a Escopa, né? É. Caralho, pode ser. Que isso, jogo espanhol? Um jogo espanhol. Eu acho maneiro porque. Tá lindo. Ele é dinâmico e é rápido, né? Cara? E é estratégico também. Exato, exato. Pera aí, que o Dave chamava de estopa. Não, que nunca chamei de estopa. Não. Valete, fica no teu lugar aí, Valete. Não vem tentar, não. Sempre chamei de estopa. Não vem pensar, não. Eu que ensinei vocês a jogar a para chamava de estopa. Aonde, cara? Chamava de estopa, sim. Tá bom. Ah, mas e aí? É legal o jogo. Eu não vou. Tem que explicar o jogo. Você tem que 3 cartas, tem que formar 15 pontos. Então, você usando alguma das cartas da tua mão, você tem que recolher 15 pontos da mesa. Isso. Tá? Com alguma combinação de cartas. Mas e as deixar... cartas, o valor das cartas é o valor do ponto, é isso? É só os símbolos que não, né? É, os símbolos, um vale 10, outro vale 9, outro vale 8. Isso, o rei vale 10, a dama vale 9 e o valete vale 8. É, por exemplo, você tem um valete na mão e rola um 7 ali na mesa, você pega o 7 com o teu valete, você formou 15. Uhum. Agora é assim, o legal do jogo é porque tem cartas que não valem porra nenhuma, só vão fazer ponto no total, porque você tem 4 maneiras de fazer ponto, né? 5, na verdade. Você faz ponto pelo número de cartas, quem pegar mais cartas faz um ponto. Faz ponto pra quem pegar mais ouros. Quem pegar mais 7. 7 e 6, né? Uma combinação de 7 com 6, alguma coisa assim. Isso. Não, é só 7. Se você desempata, algumas regras desempatam com 6, né? E tem o famoso 7 belo, né? 7 belo, exatamente, que é a famosa bala, que é um ponto que quem pega o 7 não, é de... Não faz propaganda, pô. Caraca, peraí. A bala 7 belo, ela tem um baralho, né? É o 7 de ouros. Ah, isso é de um jogo desse estopa? É, não é estopa, é escopa. Mas é o que o Dave falou, cara. É um jogo maneiro porque é rápido e ao mesmo tempo é estratégico, cara. Porque você não pode deixar certa quantidade de cartas na mesa, porque senão você tá dando chance do outro cara limpar a mesa, entendeu? É, porque a outra aí maneira de se fazer ponto é limpando a mesa. Começa o jogo com 4 cartas e você pode ou recolher formando 15 pontos, ou se você não conseguir somar 15 pontos, você joga uma carta na mesa junto ali no bolo. Quem consegue limpar a mesa, fazer os 15 pontos e não deixar nenhuma carta na mesa, faz um ponto extra. Automático. Não. Que chama escopa. Que chama escopa. Você tem que ir administrando o que, que você vai deixar na mesa então também. Então você, por exemplo, não pode, sei lá, fazer 15 pontos e deixar um 5, sabe? O cara tiver um 10 na mão, ele leva. Aham. Uh-huh. É. Então, é legal, porque você joga rápido. Não, e eu ensinei pra Francília jogar, cara. A gente sempre que vai à praia, a gente leva um baralho de escopa e fica jogando e tal. É bacana. Mas tem baralho especial pra isso? É o baralho que tem os coisas desenhadas. Você pode jogar com baralho normal, né? Não, mas aí não tem graça. Parte da graça é você jogar, né? O meu baralho espanhol tá se esvaindo aqui. Eu vou precisar em breve usar o normal. Ah, né? vou te mandar no kit um baralho espanhol que eu tenho que sobrando. Baralho espanhol que o Azaghal tá falando é aquele que tem a morte. Não, esse é tarô. Tem um jogo que é típico de aristocrata, velho aristocrata, que eu nunca entendi como é que é, nunca tentei também entender, que chama Bridge. Bridge. Que americano, pô, velho e aristocrata adora essa porra. Alguém sabe jogar essa americana? Velho e aristocrata. Pra mim é super gatas. Lembra aquela? É, não, super gatas jogavam. Tem que ser pessoa de nível alto. Pobre não joga essa merda. Que sabe jogar Bridge? É. Eu não faço ideia, cara. Eu acho que é tipo buraco, sabia? Cada jogador de um par senta-se frente a frente, tendo como referência seus pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. O jogador que estiver sentado em norte terá como parceiro jogador. Eu posso sentar de frente para noroeste, por exemplo? Junto com o baralho, você tem que comprar uma bússola, né, cara? O jogo de bridge é dividido em duas partes, o leilão e o carteio. O objetivo do jogo é realizar o maior número de vazas possível. Vazas? É, você deve estar lendo o português de Portugal, né? O que, que é uma vaza? Você tá lendo as regras escritas por Dom João VI, né? Eu fiz o primeiro super trunfo da Marvel. Ah, você fez? É, o JP tinha um RPG da Marvel, né? Tu lembra disso? Tinha lá umas páginas assim com a imagem, né, do super-herói, e atrás tinha os stats com força do poder, velocidade e tal, não sei o quê. Eu tirei xerox daquilo, colei numas cartolinas e fiz a porra do super trunfo. Olha só, que cara. Uma beleza. O super trunfo é um jogo infantil, né, assim, né, e nego quando vê, acha foda, né, caralho, que foda de super-herói, de carro, de brucutu, whatever, né, mas é um jogo que é muito chato, cara, o dono da porra do baralho, ele é um merda, que decora as cartas todas, e é insuportável jogar essa parada. Só, cara, só é maneiro jogar um super trunfo lacrado, sabe? Tipo cassino. Tu pegou, não, comprou, te lacrou e aí jogou. A maioria dos bons super trunfos tem aquelas cartas que mesmo você sabendo tudo, você não consegue ganhar. Ah, sim. Aqueles de caminhão. Tem sempre um trator que, porra, perde até em HP, tá ligado? É tipo um Fusca, no de Super Máquinas tinha um Fusca. Então. Tipo, caralho, Super Máquina, né? Um Fusca. Pô, mas é bom pra criança, é bom pra criança pra conhecer coisas diferentes, tipo... Carros. É parado com Super Máquina. Meu filho, isso aqui que tem quatro rodas é um carro. Ele vai de 0 a 100 em 15 segundos. Você sabe a minha história do Super Trunfo, né? Ah, não. Bem. Que eu descobri na faculdade, que era um jogo. Como assim? Você achava, tipo, que era pra colecionar? Cabeça explodiu. Tipo, what? Você joga Super Trunfo? Como assim? Eu achava que era um cartinho, tipo carta de beisebol, sabe? Você coleciona. É maneiro, ó, o carro tem estatística, legal. Porque o meu contato com o Super Trunfo foi assim, meu pai, toma aí, Super Trunfo. Ah, que legal, os carros. É, quatro rodas. Aquela coisa toda. Olha só, tem números aqui, eu não entendi nada, o que é HP, que porra é essa. Esse é o Jovem Nerd. Aí, beleza, aí o meu pai nunca, tipo assim, ele entregou pra mim e abstraiu. Te vira malandra. Você achou que era mini enciclopédiazinha, cara? Caralho. Era um fichamento, né? Ninguém que eu conhecia jogava essa porra, então ficava guardado como cartas de carro. Exatamente. E aí eu perdi contato com a parada, só foi com. Na escola suíça, ninguém jogava Super Trunfo. Ninguém, né, jogava. Caralho. Galera devia jogar Bridge. Pô, mas tinha um super trunfo muito maneiro, que era recorde sobre rodas, que tinha uns dragster. Eu aprendi o que era dragster pro super trunfo. Eu também, aí isso pelo menos eu aprendi. Tinha aquele carro da Budweiser, que corria mais de 1000 km/h. Os foguetes lá no deserto do americano. Né? Carro foguete, né? É. Uhum. É, maneiro. Foi quando eu conheci também a porra do Caterpillar. Olha, que excelente. Hoje em dia eu não posso passar em frente de um trator Caterpillar que eu falo pra Bárbara, assim, aquilo é um ícone da engenharia. Caterpillar. E Magic, vocês jogavam Magic, algum de vocês? Toda vez que eu ia no Extra, que é aí no Rio chama Extra, debaixo da escada rolante tinha os maluquinhos andando, jogando Magic, velho. Você tinha um preconceito contra os jogadores de Magic? Ah, eu vou falar, eu tenho um puta preconceito com jogador de Magic. Por quê, bastante, cara? Tá maluco. Cara, o preconceito ou o pré-conceito... ou o extra, o extra. É, abre um adendo. O preconceito, ele não é... Não tem explicação. Eu olhava e falava... Sabe, não, o motivo porque era esse. Não, cara, é simplesmente um pré-conceito. Tá bom, tá certo. Então, eu sempre tive até desses jogos de cartas, mas uma coisa mesmo infantil, que a gente jogava quando era mais novo. Não, Magic foi legal. Da graça. Quando o Magic ficou legal aqui, que foi, a gente tava acho que já com 18, 19 anos, não tinha mais graça jogar. Eu vou te falar que eu tive pré-conceito com card game praticamente minha vida inteira, por causa que eu achava que era coisa de mongol, cara. Mas tu jogou outro dia um e gostou. Foi, o jogo me libertou praticamente. É, então, pré-conceito... Todo mundo tem preconceito. Cara, quando as pessoas descobriram... Você notou que toda na televisão, todo lugar que alguém fala sobre preconceito, o nego descobriu que dá pra separar em duas palavras. Exato, né? Que não é uma palavra só, preconceito, né? Preconceito. Todo mundo hoje em dia, quando fala preconceito, vamos parar com essa merda, né? Falar pré-conceito. Chega nessa porra. Para com preconceito com quem fala pré-conceito. Puta merda, cara. Agora, mas eu fico imaginando, cara. Porra, pro cara ir pro debaixo da escada rolante de um hipermercado, velho. É porque, o cara tá numa derrota total, né, cara? Nós conhecemos pessoas que jogavam RPG em praça de alimentação de shopping, né, cara? É, né, cara? O que não tá muito longe de ir pra uma escada rolante, debaixo da escada rolante, né, cara? Ah, eu jogava também, pô, na praça de alimentação aqui em Petrópolis, num shopping, eu jogava, era maneiro. Mas Petrópolis, né, cara? Não conta, né? Mas eu jogava, era maneiro, jogava Vampire ainda. De vez em quando rolava uns lives, era irado. Nossa, aí vocês pegavam o sachê de ketchup pra fazer isso aí? Que pariu. Então, cara, a galera pede muito pra gente fazer um Nerdcast de Magic. E eu tinha um problema. Os meus amigos, incluindo o Carlos Voltor... A gente jogava outro. Jogava um jogo já do Spellfire. Alguém apareceu com esse jogo, Spellfire, que era... Acho que era, veio da gringa, que no Brasil demorou até lançar cartas em português. Veio da gringa, porque Magic veio da onde? É, não, também mas veio. Não, veio do interior de Goiás, mano. Mas o Magic, quando lançou aqui no Brasil, lançou com carta em português. O Spellfire não tinha carta em português. Não, mas demorou, mas veio em português. Demorou, mas veio. Foi mas um... então, aí alguém apareceu com um deck de Spellfire. Aí a gente falou, aí alguém falou assim, ah, mas dizem que o Magic é melhor e mais maneiro. Aí a gente foi olhar o preço do Magic, que era caríssimo, porque era importado, não tinha aqui e a gente não tinha grana pra comprar. Aí eu falei assim, não, cada um tem que ter um baralho, não sei o quê, você compra vários baralhos. Eu falei, porra, não vou investir aqui uma grana foda que eu não tenho pra jogar. Já tem outro jogo aqui de cartas tipo RPG, né? E aí a gente ficou no Spellfire e eu nunca joguei Magic por causa disso. A história é triste do jogo. É porque é maneiro o jogo, todo mundo fala que é maneiro. E aí outro dia eu joguei um jogo similar no iPhone, chamado Shadow Era. Quem conhece, joga. Pô, chato pra caralho, porra. Mas é tipo Magic, aí você tem uma carta Não é chato não, é legal. É isso, chato pra caralho. Você tem uma carta que é um mago e aí você vai chamando as outras cartinhas pra te defender e você tem que matar o outro. É isso? Não é isso? O Magic era tipo super trunfo também, porque você gravava as cartinhas e sabia a porra toda e... Não. O negócio desse card game é o seguinte. Você sai comprando carta que nem um filha da puta e aí você vai montando o baralho que é o mais fodão, entendeu? Você pega a carta de um baralho, pega a carta do outro baralho e aí você junta tudo e você faz o master baralho, porque você comprou um monte de baralho e pôde selecionar as cartas. E aí quando tu vai jogar com outro cara, ganha quem tem é o melhor baralho e a melhor estratégia. Então, se o cara tem um baralho só, entendeu? Você que tem vários, você vai se dar bem porque você pode selecionar as cartas, comprar mais cartas, etc e tal. E aí, todos esses jogos são baseados assim. Você é tipo a parada do Pokémon. O jogo do Pokémon era isso. Você tem os seus poderizinhos e você vai lutar contra o outro cara. Se você tiver no teu baralho o valete do Tucano, tu tá bem ou mal? Ha ha ha ha!